quer, moço. Parigueiro igual pai, quem não morre não. Papai chegou em casa, esse dia aí atrás. Comeu mamãe, e ainda deu 50 real a ela só pra matar o vício. Desde criança, mamãe já me dizia: não seja igual seu pai, saia dessa putaria. Eu digo mamãe, eu não tô nem aí. Se não fosse papai, eu nem tava aqui. Sou igual a papai, sou igual a papai, sou igual a papai, sou igual a papai, sou igual a papai, sou igual a papai, sou igual a papai, sou igual a papai, sou igual a papai. Ele é diferenciado, né? Vai fazer 3 anos essa banda, velha doida, que é a melhor banda do Brasil. Ele não caça nas baquetas dele, também não quebra nunca não. Puxa, Sérgio, velho. É o rei da cacimbinha. Portal do Arrocha. Volume quanto mesmo agora, que eu já até esqueci, né? Volume 5. É, desde criança, eu vou contar agora, vamos ver, vem. Desde criança, mamãe já me dizia: não seja igual seu pai, saia desta putaria. Eu digo mamãe, eu não tô nem aí. Se não fosse papai, eu não tava aqui. Sou igual a papai, sou igual a papai, sou igual a papai. Eita, é, gosta de tomar cachaça mesmo, rapaz. Menina raparigana, né? Nós mesmo. Meu bebê, né? Pode finalizar, meu filho. Ficou bacana aí, ficou legal.